Victor, Kilo Delta, reporte para táxi. Já tem informação do PLB Alternativa Autonomia? Gente. Passarelo 2223, decolado aos 47, controle 109.8, bom voo. 109.8, obrigado, 2223. O Bravo Kilo Whisky, autorizado a decolagem de pista 97, o vento no 30 graus com 02 nós. Contato radar, seu aparelho nível 180, sai da arma. 180, perto da arma, 2223, passarelo. Tango Mike Charlie Alpha, Centro Recife, 1288. 1288, Mike Charlie Alpha. Bravo, que ele escopiou a torre? Luiz, copiou a torre. Patango Bravo, que Luiz, que nasceu da torre Salvador. Autorizada a colagem, piscina 7, o vento 090 graus com 04 nós. O 4234 na 8, puxa acionamento. Reporte pronto pro táxi azul. Puxa, aciona, reporta táxi azul 4234. Estado 2223. Obrigado. Quando possível, vitória da conquista, ok? Estado da presente 2223. Opa, obrigado, hein? CNMA 225, desce para 2000 pés, que já ganhou na 03, está livre LS, reporta estabilizado. 2013 está autorizado o LS 6228. Bravo que Luiz, que na escuta da Torre Salvador. Copiou a autorização de decolagem. Autorizada a decolagem, pisou no 7, o vento 100 graus com 0,5 nós. Bravo que Luiz. Victor Kilo Delta, reporte no ponto de espera, táxi papá. 4234 pro táxi 114, 3 e 20, Maceió. Efetuado. Sim, você faltará o cruzamento efetuado, bravo, pelo isso. 13, boa viagem, Feliz Natal e Ano Novo também. Obrigado, Pátio Índia, ponta de espera da 10, chama a torre em 1895. Boas festas para vocês também, 4234. Boa, só para curiosidade mesmo, qual a capacidade de passageiro aí do 190? 195 são 118, 106 são o 190 são 106. Okay. Esse é o 90 ou o 95? 95. Ok, 118, obrigado, boa viagem. Obrigado, voo cheio aqui. É, não só não. Oxené 6225, tráfego avistado, altímetro no 0 no 3. Apenas confirmando, já baixar a travada. Salvador, Bravo Kiluíski, que decolou de Salvador, na sua escuta. Bravo Kiluíski, contato, correção. Suba e mantenha 1 a 1000 pés no corredor forte, aguardando a ascensão ao 055. Material usando mil pés no corredor forte, o Bravo Kiluíski, aguardando demais informações. O ponto de espera da 10 pronto. Mantenha o ponto de espera azul 4234, por gentileza. Sou externo, baixou e travou, 6225. O perfil subida Pucajama, transição Caju, controle 119.8, torre 1895. E o transponder 5467. 5, passou externo, baixado, travado. Confirmar o transponder. Ah, o transponder 5467, 5467. Matheus, copiou o recife 30570, recoloca 5470. Na sua 2 aqui, a Burrecia, do 19 de 8, 24 subida pouca, já uma transição Caju, ok? Correto. 24 ok, correto, chama pro puxa. Afirmo. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceirão no 0, o azul 4234. Após passagem do... na curta... O azul 4234 copiou? Após passagem do tráfego, na curta final ali mantém 1 no 0, 4234 azul. Afirmo. Mantenha a cabeceira no 7, mantenha a posição Vitor Filho Delta. 6225 no solo 57, direita, chama solo no 219. 219, 6225. Solo, Sinésia 225, Petrona, Porto, Eco, pegamos. Táxi autorizado, Alfa, Juliet, Pátio 1, Portão 01, 6225. Alfa, Juliet, Pátio 1, Mono, 6225. Zero decolagem, pista 10, Azul 4234. Iniciando na 10, Azul 4234. O Victor Kilo já está na escuta? Tem condições de realizar o cruzamento do campo após a decolagem sob condições visuais a mil pés? O vento 140 graus com 03 nós autorizado a decolagem pista 17, o Victor Kilo Delta. Isota 3663. Na 3663, completa aproximação, essa é a minha torre 9895. Torre 1895, na 3663, obrigado. ...4234, decolador 59, chama o controle em 119, decimal 8, bom voo. 1198, o azul 4234. Victor Kilo Delta decolado de Salvador aos 59, tem condições de curvar, agilizar para o cruzamento? Mil pés, dá presente? Afirmativo, curvando dá presente, Victor Kilo Delta. Gente, curvando agora à esquerda, mantendo inicialmente para o norte, aguardando instruções. Gente, esquerda para o norte, aguardando instrução, Victor Kilo Delta. Azul 4234, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, sai da PUC. Azul 4299, correção, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050 e QNH 10 no 3. Tá cumprindo a mão. No 3, já baixou a travada? Afirmativo. Center. Azul 4234 na escuta? 4334 na escuta, passando 3 mil pés. Gente, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. 350 PUCA, 4234. Só passando bravo que Luiz que suba para o nível 055, quando possível estimado para pouso. Subindo para o 055, bravo que Luiz. Transfere agora o controle, 109.8, bom voo até a volta. Nada, 098, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papatão Vitor, Kilo Delta, decolou, tá batendo 3 mil na Momo. Papatão Bravo, Kilo Delta, correção, Vitor, Kilo Delta, bom dia, contato radar, suba para o nível 900 na saída Momo. CT na Momo, então tá livre da restrição? Afirmo. Gente, livre, subiu na CT, né? Vitor Kilo Delta. Oi, Salvador, o Bravo Kilo Whisky estima o pouso 13 de luz. Gente. Passarei do 2223, Santos Recife, 1288. 288, obrigado, bom dia, 2223. Tá 3663, táxi autorizado Alfa, Juliette, partiu no portão Serol 2. Chama antes do táxi, foi Juliette. Ative Alfa, Juliette, portará Alfa, Juliette, guarda no 2663. Salvador, 5217, bom dia. 5217, bom dia, acione identificação. Gente, atuando, bom, chamando a gente. 5217, contato radar, está 69 milhas nordeste do VR de Salvador, voe para a chegada Bonf, voe para Bonf, para a chegada Bonf, quando no ideal de descida, desce para 4 mil pés, QNH em Salvador, na 0 no 3. 5217, Azul 4299, após a posição toque, desça para 2000 pés, QNH 1003, estabilize LS, reporta estabilizado. Positivo, mantém 50 até toque, após toque, desce para 2000 pés, 1003, autorizado LS X-Ray, Azul 4299. Azul 4234, Centro Recife, 12685. Problema de ciclo, lençóis, 1050, vai direto de Xenda presente. Abatango Vitor, Kilo Delta. Regressão modificada aos 1005, suba para o nível 1005. Confirme estimado para pouso. 1050, vai subir 105, Vitor Kilo Delta, voa direto lençóis. Gente. Boa viagem, ano novo, Feliz Natal, 5973, da Rio. Papapá, Charlie Serra Tango para Marte, nível de voo 340, local de estacionamento, pista que decola. Sente só instante para cópia, eu recebi aqui Upper Whisky 21, alguém deve ter digitado a aerobia errado, na verdade seria Upper Zulu 21. A subida seria Arbor Eleva. Então pode preparar Arbor Eleva para interceptar a Upper Zulu 21. E só um instantinho eu vou checar com o centro para não haver nenhum equívoco. Ok? Paulo Salvador, bom dia. Só 3-1, Sente Guarulhos, já temos aprovado 340, número 2 para a Copa, portão 5, Foxtrot 1013. Só um instante, Copa. E o 5973 autorizado, ingresso de decolagem, pistão 0, vento 120 graus, com 03 nós. 6392, bom dia, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, QNH 10 no 3. Três não dois C3, decolada 09, controle 109.8, bom voo. 098, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, Rio 5973, transfere. 5973, bom dia, contato radar, suba para o nível 300, saída PUC. 300, controle Salvador, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, bom dia, prossiga. Bom dia, o Mike Juliette Romeu, com a notificação de Serra Índia, bom dia para Serra Índia, com Índia. Decolado agora do FIA, segue com destino do subúrbio e sobrevoo no local. Está alocado 0195 no transponder. Está mantendo 500 AGL permanente na sua escuta, senhora. Bom dia. Gente, bom dia, Max Juliette Romeu. Salvador, bom dia, gol. 922. Confirme para o controle. Bom dia, gol. Muda 922. Bom dia, gol no 922, autorizado chegada a mar e desça para o nível 060, QNH 10013. Para o 060 na maré, 922. 0, rota via rota 021, mape-me o restante conforme rota preenchido no segundo plano de voo. Decolagem pista 17, a primeira curva pela direita. Copo perdido subida arbor, é Lefa. Controle 119.8, torre 1895, transponder 5514. Correto cotejamento, 5-5 no 4, parte da aerostagem, teria o POB? Ok, então assim que tiver o POB e estiver pronto para acionar, pode chamar 2-1895, 800-1013, informação Golf, tem uma boa viagem. Ah, tá levando o pessoal para Marte, para do fim do mundo, né? Boa viagem. E desça para 2.000 pés, QNH 103. Está livre LS que se rida pistando zero, reporta estabilizado. Rio 5973, Romeu Fox 018 da presente. Romeu Fox 018, Rio 5973. Gol no 922, desça para o nível 050. 050, gol 922. Babatango Vitor Kilo Delta, Centro Recife 1288. Obrigado, bom dia. equacione 552 mesmo. 3179, está autorizado Guarulhos, nível 340, Lívia, módulo 16, DHC, direto 13. Agora vamos 0, mantém a fronte a 2000, 3000, curva direita, Israel, letra Brice, 198, 1295, 2526, transporte. 5526, portão 5, chamando. Tá pronto, Sandra, tá. Portão 5 autorizado, chame táxi. Autorizado, chamando táxi, Sandra, tá pronto. Último tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus com 0612 nós. Autorizado pouso 10, 4299 da Azul. Bom dia, autorizado, chegada Bonf, desça para o nível 050, QNH 1093. Controle, autoriza o trip a proar pelo... Bonf, 5217. 5217. Rio 5973, Centro Recife, 12685. Rio 5973, copiou o controle. 12685, Centro Recife. 5217, Bonf da presente. Correção, pelo da presente. 5217, este. 1922, redução 2209. 229, Bonf. Salô, Salvador, bom dia. Total 991, no Paraná, com a Pé, Fortaleza. O QNH 1903. Trip 5217, desça para 3.000 pés, QNH 1903. Este, libera a velocidade em pelo? Afirmativo, se possível mantenha até a posição duna para sequenciamento. 5217, você dá, no caso, 991. Só um minutinho que eu vou chegar aqui. Salvador, bom dia, Azul 4299, livrou à direita. 4299, táxi autorizado em frente, reporte antes da Juliette, portão será o 9, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. Gente, táxi em frente, reporte antes da Juliette para o 9, após o Azul 4299. Total 9991. Prossiga. Foi feito plano na sala de Salvador, ao 01 do 06. No 06. É... E pra qual seria o horário o proposto, caso fora do plano pra gente rastrear aqui? 1030. Gente, só um instantinho, checar com a nossa IS aqui, só um instante. Ok, obrigado. Para o 2, 2. horas, agora a 6 milhas, é um helicóptero mantendo 600 pés, 500 pés. Não irá interferir nessa aproximação. Nada de piada, né? 5217, apenas para informação, tráfego nessa posição de 11 horas, 12 milhas, é um helicóptero mantendo 500 pés, Robson 44, não irá interferir nessa aproximação. 5217, gente. Prossiga. Ciente, Max Leste Romeu, escuta permanente. Observando o TAM, esquerda direto até o Porto 9. Gente, observando a esquerda direto e Porto 9, azul 4299. Trip 5217 desce para 2000 pés, QNH1-0-3. E após dele está livre a LS aqui de rei da pista na 0, reporta estabilizado. 5217, rede. Gona 922 desce para 3000 pés, QNH1-0-3. 3000 pés, 1013, gol. Estabilizado em LS1-0-63, motor. CNM-3-2. Completa aproximação, chame a torre 9-9. 18-9, 6-3-2. 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8-9, 6-3-2. Mando para a torre. Sente manter o ponto de espera, já temos um Airbus da Chanera Bianca aproximadamente aí, marcador externo, TAM 3179. Foi Salvador, Oxa, né? 6312. Final da 1-0, baixa travou. China 6312, altímetro 1-0-3, autorizado pouso, pistão 0, vento 080 graus com 03 nós. V3, nível pouso. TAM 3304, bom dia, autorizado chegada Ponf, desça para o nível 050, QNH1-0-3. 050-23, tá bom. 5217, interceptando e avistando. Trip 5217, completa aproximação, chama a torre 9895. Rede grato, boa. Ou 1922, desça para 2000 pés, QNH1-0-3, está livre LS, aqui de rei da pista na 0, reporta estabilizado. 2013, reporta na LS. Negativo. 1312, no solo Salvador 23, direita, chama o solo 219. Direita, 219. Total, já Nós encontramos seu plano aqui. Tá pronto para copiar? Fortaleza 310? Pronto, prossiga. Se tiver pronto, puxe acionamento ou acionamento em posição autorizado também. Estou observando a GP8. Livre acionamento, Salvador Fortaleza. Nível de voo é o 310, a rota é via Pezulu 10, Bangu, DCT Abuco, o restante conforme a rota do plano. Decolagem pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após a curva pela esquerda. Compre o perfil subida Momo, transição Froti. Perfil da subida Momo, transição Froti. Controle 119.8, torre 18.95, transponder 5543. Autorizado Fortaleza, Apesulu 19, Bangu, direto a Bucu, prossegue conforme. Pista 10, esquerda após a decolagem, prossegue conforme a saída Momo, transição Froti 19.8. Controle 18.95 a torre, 5543 no transponder. O total 9911 está pronto. Correto, Champa Táxi. Camarada Táxi, total. Fala Salvador, bom dia. Oxiné 6312, de pronto na alma. Bom dia, 6312. Está presente, segunda esquerda, Juliette, pátio no portão 10. Autorizado. Juliette, pátio 10. O Juliette para o ouvinte 10, o 63, segundo 2. Mate, portão 10 do pátio 1. Ah, portão 10 do pátio 1, 63, segundo 2. Dirigindo 79, visual com a TR da Trip na final. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira no zero, tá? 3179. Bruno 922, completa aproximação, chame a torre 9895. 1895 com a torre, obrigado. Bruno 605, após pelo, desça para 2.000 pés, QNH1-03, está livre LS, ex-rei da pista na 0, reporta estabilizado. TAM 3304, desça para 4.000 pés, QNH1-03. Graus 04 nós. O plano foi feito hoje? Eu vou chegar com essa, nós não recebemos aqui, só um instantinho, o Lima Quilo Bravo. Bom dia, senhor. Na final, contra em baixo e travado. Ok. Autorizado pouso, ano 0, vento 080 graus, 05 nós. Golo 922. Desculpa, senhor, só confirma a intensidade? 05. com 5 nós. Livre pouso na 1-0, gol 922, obrigado. 3179, decolado aos 28, contate o controle em 198. Bom dia, bom voo. 98, controle, então 3179, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, então 3179. 3179, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, voe Leda, após Leda Bridge. 340, Leda, após Leda Bridge, então 3179. Solo 922 no solo aos 30, libere e chame o solo 21 no solo 9. 922, bro. 922, aqui é a Alfa e a porta antes de leste. Aqui é a Alfa e a porta antes de leste, 922. Quem chamou foi o Gol 1605? Afirma que está pisado no final da 10 visual. Ok, tem estádio 1 na transmissão, ok? Está autorizado o pouso 10, 150 com 9 nós. Autorizado pouso, pistão na 0, gol na 605. Salve Salvador, total 9911 para o táxi, com 3 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternando Natal. Sim, total 991, autorizado táxi até a ponte de espera, em frente, em via alfa, no ponto de espera, torre 1918-195, ajuste na 0-3, bom voo. Frente, Alfa India 1895 no ponto de espera, total com 1013. 35217, observe total após ingresso de Juliette para o pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. É 225, pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 320, vai colar da 1-0 com curva esquerda no perfil da Momo, transição Nitsa. Ruído, onde intercepta Upper Whisky 1-0, Baian prossegue conforme rota do plano. Acione no transponder 5537, controle Salvador Pere 1-19-8. Aguarde, chama pronto, na posição 01, CRM-22. Livre acionar, chame táxi. Aquilo bravo, só um minuto pra copiar. Tarzan, 3604, desça para 2000 pés, o ajuste 1004, autorizado DLSXC, reporte localizador. 2000 pés, 1004, reportará no localizador. Ali mantenho, total. Ali mantenho no zero, total 991. Gol no 605, solo aos 34, time solo 219. 219. Aqui no braço, vem por gentileza, okay. Parte a pista aqui da cola. Sete. 605, bom dia, daqui TV Alfa, mantém a posição de 210. O total 9911, autorizado decolagem, 140 graus, 0 menos. Autorizado decolagem total. Olhando aquilo bravo, confirma por gentileza o nível e a radial ideal de saída. Desde 1979, já meu centro Recife na frequência 1251, alternativa no 3325. Posição após posição EFA, acione no transponder 5556, controle Salvador PR 1119.8. Meu controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom dia. Tá correto, estacionamento táxi, decolagem, torre 118.95, cordão aqui no braço. Total 9911. Total 9911, contato radar para o 310 na saída Momo. 310 na mão, total. Charlie Serratão, autorizado o ingresso, no 7, informe alinhado e pronto para decolagem, na capsula. Tá, deixa eu ver se é número 2. Autorizado, 6225? Afirmo. Plan 3304, compete a aproximação final e torre 118.95. 18.95, compete. Agora a cópia do 4299. 6255, está achando essa disputa? Chegando no sistema, tem uma CHG de rota aqui. Vai prosseguir via Pezulu 197 após a Pino. Vai decolar da 10 com curva à direita no perfil da árvore após posição elétrica. Ok, vai prosseguir na árvore elétrica, 225. Chama pro táxi, hoje não é 625. Controle Salvador, 2923 também, repasse da 1965 para 1950, informação boa. Torre Salvador, muito bom dia, é o TAM 3304, passando, sinto abaixado e travado. É o TAM 3304, bom dia, autorizado pouso na 10, vento 150 graus, 05 nós. Livre pouso na 10, TAM 3304. Zulu, Trivi, e conforme rota. Acendo no transponder 5545, controle Salvador Pere 119-8. 42 Jornal de Eda Azul, autorizado captura 340, decola da 10, primeira curva direita, saída da Elton, São Leda, após Speed, Hotel Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, transporte 5545, controle de saída 198, 198 Azul, 42 Jornal. 4299, tá correto, me chama pronto no portão 9. Vai chamar o 4299. Papatango, Bravo, Kilo Isca, controle. 6 milhas do Travês de Ponte, chame o controle Aracaju na frequência 120.3. Direto Romeu, já final para pouso, Serra Índia, Eco Índia, bom dia, bom trabalho. Bom dia e descanso livre. Direto Romeu. Serra Tango, atento a possível estreira turbulência do TAM, que pousou, vento 130.5, autorizado decolagem, zona 7. 3304. Bom dia, Taxi Via Alfa, e reporte antes do Taxi Juliette. Alfa. Pode fazer contato direto agora no ingresso, o portão previsto é o 04. Tem que manter a alfa, antes da Juliette, 04, tá? 3304. 2, chame 198, bom voo. Obrigado, bom voo, 19-8. 7-0. Terra 8, Charlie, descenda para 2.000 pés, do ajuste 10114, autorizado em LSXC, reporte do localizador. Descenda para 2.000, reportará o localizador para o X-Way, LSXC, W-Sabão, o Santa Chata. Controle de Salvador, bom dia, papapapá, Charlie Sierra Tango, decolou da 197 no perfil da Arbol, Elefa. Papapapá, Charlie Sierra Tango, contato radar do Salvador 340 na Serra da Rua. Terá condições de cruzar o nível 100 até 1.5? Positivo, Charlie Sierra Tango. Te comprei no perfil dessa. Tango. 92. 86, desça até o 050. 9-9-0, chame o 105 na frequência 12685. 1-2-6-8-5, obrigado, bom dia. Sente, autorizado até a Ponte Espera, Índia. Alfa na Ponte Espera, Torre 1, no 8 decimal 95, ajuste na 0, no 4, vovô. Ok, Índia, Ponte Espera, 3295, 1014, 6225. 3304 da Tampa, serve o táxi do Ponte Espera, faz ingresso direto para o portão 04. Boa tarde, com o Pedro da Fiança, ingresso na 04, que está 3304.